A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. Alô, você sintonizado nas ondas da Voz da Rússia. Estamos iniciando direto dos estúdios em Moscou mais uma edição do programa Onda DX, a emoção do rádio nas ondas curtas. A apresentação e edição deste amigo de vocês, Jonas Bernardino. O programa de hoje traz informações aos nossos DXistas, registra sua participação, atende pedidos e tem ainda participação especial. Fique sintonizado no ar o programa Onda DX. Programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Atualidades do rádio na Rússia. E em notícias do rádio na Rússia, nós informamos aos amigos DXistas que nos meios de comunicações das regiões russas começa a agitação eleitoral que vai até o dia 11 de março. Já 13 de março é dia de eleições, sendo que ela será antecipada no Daguestão, em Komi, na região de Orenburg, no Distrito Federal de Khanty-Mansisk e na Chukotka. E agora vamos a Minsk, a Belarus, como vocês sabem, é o país da União Rússia-Bielorrússia. A Alto Rádio Bielorrússia foi fechada por extremismo. A Comissão Republicana do Rádio e Televisão tomou essa decisão com base nas transmissões nas vésperas das eleições presidenciais passadas. Porém, até agora, os próprios funcionários não sabem quais são os materiais que serviram de motivo para o fechamento da emissora, que é uma das mais ouvidas na Bielorrússia. Lembramos que as manifestações pela oposição ocorreram em Minsk depois das eleições presidenciais de 19 a 20 de dezembro. Segundo dados oficiais, foram presos mais de 600 pessoas. E a rádio ucraniana não está mais sob limitação musical. É que, até então, 50% da programação das emissoras deveria ser de música nacional. Levando em consideração que a maior parte da população prefere ouvir música russa, essa limitação vinha causando grandes transtornos no país. Cartas dos ouvintes. E em Cartas dos Ouvintes, agradecemos de forma especial ao colega Pascoal Francisco Fidelli de São Paulo, que sempre nos envia os boletins Atividade DX. Material esse de grande importância para nós, pois nos deixa sempre por dentro de tudo que acontece no mundo do DXismo em terras brasileiras. Obrigado. E temos ainda mais informes que SEG no Onda DX, que nos escreve é o DXista de Alto Passos, Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, José Divino Soares, que além do seu informe nos envia uma edição do jornal da sua cidade. Obrigado, José, que usa o receptor Philco modelo 481/3 Transglobe com antena telescópica. E a qualidade de recepção do José Divino Soares, 545444. E temos um informe do Marcelo da Silva Trindade de Ituverava, no estado de São Paulo, que usa o receptor MIDI MD9900D e antena Longwire. Também quem nos escreve é o Jailton Batista dos Santos de Rocas, Natal, Rio Grande do Norte. Nos seus informes, ele cita o uso do receptor rádio NKS 12 faixas AC125 com antena telescópica SIMPO 44454. E o Amarildo Bertini de Atibaia, São Paulo, com receptor DEGEN 1130 e antena de polo 5 metros, também registra a captação da nossa programação em português. Obrigado, Amarildo. Registramos o QSEG do DXista Luiz Alberto Corzo de Chomical, La Rioja, na Argentina, com receptor portátil e antena telescópica de 90 centímetros, que registra sua presença nas ondas do DX. Obrigado, Deuclésio Zamarchi Brustolin, que mora em Vila Horizonte, em Parananguá, no Paraná, com receptor Degen 1103 e antena fio longo 18 metros. Está sintonizado na programação da Voz da Rússia. Em cartas dos ouvintes, registramos ainda um informe QSL do Almílio Ferreira Fuse, de Pirapozinho, no estado de São Paulo, que usa o receptor Siemens RK759 portátil e antena fio longo externa. Obrigado, Almir, pela sua carta e informações de grande importância para a nossa programação. Obrigado ainda ao Carlos Holanda Silva, que mora em Morro Doce, na cidade de São Paulo, e usa o receptor Rumor M3S1951 com antena longo a 15 metros. E você não deixe de enviar também seu informe QSL. Para isso, escreva para a gente. Rua Piatnitskaya, número 25, o nosso CEP 115-326, Moscou, Rússia. E anote no envelope, serviço em português, programa Onda DX. Escreva para Onda DX, @yahoo.com. E letters, @ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. O programa Onda DX e a história do rádio. E hoje, em História do Rádio, contamos com a colaboração do Leonardo Luchotti, que nos recorda a realidade em que vivemos na era do rádio. Passados os tempos dos jabás e a ameaça da internet, uma mudança qualitativa e quantitativa se faz notar nas ondas do dial, que apresenta um crescimento de 10% no número de ouvintes. Mais com a descrição de locutor clássico do que com o alarde de FM jovem de forma lenta e gradual, uma mudança vem se afirmando nas ondas do dial nos últimos anos, como se elas estivessem, enfim, em sintonia com o século XXI. Programas originais, novas linguagens se estabelecendo, ousadia e qualidade na seleção musical com as quais o público já se desacostumara. E, apesar de quase silenciosa, ela foi percebida. O Ibope aponta um crescimento contínuo no número de ouvintes, 10% desde 2003, uma cifra aparentemente modesta, mas que ganha expressividade quando se pensa que ela se refere a um meio que parecia ultrapassado pelas novas tecnologias. Estatísticas à parte, um levantamento informal com amigos, a observação de conversas nas ruas e nos twitters e o testemunho de artistas mostra que um público que estava afastado do rádio desde a década de 90, não por acaso o auge da era do jabás, está voltando a ele. Vista a princípio como rival, a internet tem papel importantíssimo para a redefinição do rádio. Nos anos de 1960, a rádio consegue se levantar depois do baque da televisão, para onde migraram os programas humorísticos, os de auditório, as novelas. E aí vem o ostracismo dos anos 90 e a internet, que foi um susto um pouco menor do que da TV. Redes sociais como Twitter e Facebook deram nova força ao velho formato de participação de ouvintes. A tecnologia ofereceu outras aberturas, como transmissão ao vivo por streaming, programas disponíveis para serem ouvidos em podcasts, vídeos com os bastidores da rádio, informações mais completas sobre os artistas que ocupam a programação. E há ainda outras possibilidades menos óbvias. Os próprios caminhos da internet a levaram até mais próximo da linguagem do rádio. Afinal, a prática de baixar músicas vem perdendo popularidade para a de ouvi-la simplesmente em sites como YouTube ou MySpace. Além da tecnologia, fatores econômicos ajudam a entender o renascimento do rádio. A prática abusiva do jabá, com os lucros astronômicos das gravadoras pré-pirataria, homenageavam as emissoras, lembram radialistas e programadores. A crise da indústria fonográfica, portanto, abriu espaço para a recuperação que se consolida somente agora. Onda DX, unindo os apaixonados pelo rádio. Pessoas como você, que fazem a história de emissoras como a Voz da Rússia. Da Svidânia para cá. Encerramos aqui esta edição do programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Um forte 73 e até o próximo encontro.